DJ Farago nos beats. BCN. O lugar. Meu manifesto representando os marreta. Farago fez o beat, soma, prepara a seda. Sentido paralelo, conexão perfeita. Gibeck é o que eu quero, lugar. Barceloneta, BCN é muita treta. Tem que ser veloz, saber remar, poder firmar pra colar com nós. Lado a lado eu mando a voz. Fiz escala em SP, só os pilacos de verdade pra poder compreender. Que você é você, só depende de você. Improviso aqui é arte, viver não sobreviver. Cachorro late, eu quero chocolate. Esperto na missão, eu vim fazer minha videoparte. Velocidade, embarque e desembarque. Com boas intenções, eu tô sem peso na bagagem. Irmandade, rever amigos de verdade. Promessas positivas, luz divina. Quem conquista sabe a realidade. Em ser de verdade, firma com os pés no chão, no coração a mensagem. Amor, humildade, coletividade. Simples conexão, então as portas se abrem. Pra ser, pra viver e saber onde está. A Deus agradecer, BCN, o lugar. Sempre merecer e poder me encontrar. A Deus agradecer, BCN, o lugar. Eu quero sempre merecer e poder me encontrar. A Deus agradecer, BCN, o lugar. Sempre presente, objetivos poder alcançar. A Deus agradecer, BCN, o lugar. É o pai das ruas, então conquista a sua. Mostra o que cê sabe, pois a luta continua. A insana procura, mentir e projetar. Com os kits supera os limites, pode acreditar. Quem almeja vai buscar uma do Mediterrâneo, algum Iemanjá. Fortalecendo nossos planos, muda o cotidiano. A fé nos suaviza, sentimento áspero pelo estilo de vida. Um trago, a batida, descida, subida. Maldade, malícia, enfrenta ou desista. A rua nos ajudar, porque somos skatistas. Certeza da conquista, é o que nos difere. Viver o real e não ser minissérie. Faça o que tu queres, resista se puderes. O bem, o mal, o que você prefere. Enjaulado, magoado, esquecido pela dor. Muitos traumatizados na estrada do amor. O amor e não achou, se perdeu não encontrou. Pelos becos, na deriva, no desconcerto. Começo, meio e fim, aqui tem sempre seu desfecho. O verde sinta tenra, conquistamos o que temos. E sabemos buscar do mesmo jeito que viemos. Adonis, Aron, é o brasa na pista. Marcos de Souza, Juliano e família. Todo visionário já foi um skatista. Certeza da conquista em suas intenções. Iluminando caminho, destinos e direções. Trazendo luz às gerações pra que corram pelo certo. Sempre pelo certo, esse é meu manifesto. Tony Montana, Stanley e Galo Serra. Afirma sempre e irradia o puro proceder. Do Brasa, BCN, Charlie B, EDG. Na terra do nunca, quem tá lá não quer voltar. Até caso perdido, aqui você consegue achar. Das ocupa as festas, os piqueniques, os atletas. De Badalona, Castelo, Barceloneta, as tetas. Até parece, me esquece, que o tempo não tá passando. Já fazem 10 anos que eu tenho 23 anos. Haxixi com café, o desayuno da manhã. Vários tipos de bocadilho, se chapa de croissant. De San Juan a La Mercê, Manolo a Praça Real. É todo dia balada e até de noite faz sol. Algo te vai alucinar, sem querer se vai chapar. Quem vai trocar o sem pilar, que eu boto um back sem pilar. Vem na sessão, no bar e na associação. Uma passada no Raval, porque é lá que os paques estão. Na Rambla multidão, no rolê 24 horas, no Camp Nou. Lá que o Barça joga uma bola, tá todo mundo correndo. Onde se aprende com erro, educação e respeito. Atitude e acerto, Barcelona é cidade de vários segredos. E quem trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro. Eu quero sempre, sempre merecer e poder me encontrar. A Deus agradecer, BCN, o lugar. Eu quero... DJ Farago nos beats, BCN, o lugar. Meu manifesto representando os marreta. Farago fez o beat, soma, prepara a seda. Sentido paralelo, conexão perfeita. Gibeck é o que eu quero, lugar. Barceloneta, BCN é muita treta. Tem que ser veloz, saber remar, poder firmar pra